Aê, por aqui, Melquisedec, família ML. A existência dos estranhos. É o crime continuado aqui na rua de CP. Os vermes pagou pra ver, os primos não é dobre. Família tá de XT, Hornet XRE. Corolla vidro fumê. Tira os dias na cadeia, cadeia. Comédia quer se envolver. O crime não é gracê, tem droga pra abastecer. Matraca também PT. Colete à prova de bala rasante no CDD. Moleque, o que cê quer ser quando você crescer? Teu oitão refrigerado pro cano não aquecer. Os vermes que atracou e bop no SBT. Camargo pagou veneno pra ver minha mãe sofrer. Quero ver ele descer um dia na UDV. Vai trombar nós de draga vendendo 50G. Família não é CQC e primo pega visão. Não vai se arrastar na pista e comer pra viar do cão. Primavera, respeito primordial. Vilinha fechou mil grau, é o crime original. Mizuno e Cartier, madrugada zero grau. As mina cola no grau. Se ele disser que não vira, que nossa mente já veio com bloqueio, que somos iguais é uma grande mentira. Mas se ele disser que não vira, que nossa mente já veio com bloqueio, que somos iguais é uma grande mentira. Bom som não repercute mais, gosto não se discute, é paz. E nós ainda curte racionais, de rap só as multinacionais. Esse é o ritmo, de quem só ri por último. É, eu me sinto íntimo, dos primos sou múltiplo. Multiplico, tipo dos que soma, deixo os ridículos, ridículo na lona. Se ninguém curtir, a carreira vai encurtar. Se o efeito não surtir, a família vai surtar. Quanto cê sustenta, sem falar o que pensa. O pior cagueta, é só inocência. O juiz não aguenta, mas vê a maloca. Tem mais audiência que a TV na copa. Viver do crime é ganhar na Mega Sena. O médico falar que cê só dura uma quinzena. Quantos quer ter a vida do MC Lon e deixar suas crias sem mucilão? São três lugar no pódio, It, Nissan. Vários vai de Nissan pra poucos poder de Nissan, cara. Se ele disser que não vira, que a nossa mente já veio com bloqueio, que somos iguais é uma grande mentira. Mas se ele disser que não vira, que a nossa mente já veio com bloqueio, que somos iguais é uma grande mentira. Já era domingo, quase caí na noite. O veneno na foice gera uma bolo podre. Piqueira não para, nem fui pro descanso. Correndo pro ponto, outros andando manso. Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa. As pessoas amam quem as aguenta, mesmo com ódio. A mentira é perna curta, te fez tropeçar no pódio. Novo episódio do velho filme da vida, onde a condição fez dela vida bandida. Superando o medo, é que do erro surge o acerto. Os que não sonham dormem cedo. Trabalha é o segredo, quem não dá conta aponta o dedo. Só te procura no aperto. Tesouro real é ter minha família perto. Vários tão chorando na volta do semiaberto. Tudo o que passa com outros olhos enxergo. Hoje o respeito a quem tá preso é o que prezo. Professor na esquina me ensinou a tabuada. $5 dessa na minha mão virava carga. Hoje a tonelada de ideia é mais pesada. A mão que segura a caneta tem marca de armas. Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Se ele disser que não vira, que nossa mente já veio com bloqueio, que somos iguais é uma grande mentira. Mas se ele disser que não vira, que nossa mente já veio com bloqueio, que somos iguais é uma grande mentira.